músculo de cada coração. Cada gesto disfarça uma emboscada. Para no ar a triste piada. Mas se alguém riu, também não viu que toda comédia tem no fundo uma tragédia. Em cada canto de cada boca escorre um pouco de veneno. As expressões nada tem de sereno. Pais e filhos encurralados, sufocados em laços de família. Quase toda a família uma orquestra desafinada. Pais e filhos encurralados, sufocados em laços de família. Quase toda a família uma orquestra desafinada. No álbum velho estão eternizadas, numa fotografia desfocada, as convergências, as divergências, a emergência de cada um em procurar uma saída que não.